meu motivo, só eu sei. Vou guardar aqui comigo, apenas deixo um testamento pra avisar aos meus amigos. Eu não aguento mais, pois a pressão tá muito forte. Muitos estão me pressionando a ir de encontro com a morte. Não quero esperar o dia programado pra minha ida. Vou acabar de uma vez por todas com a minha própria vida. Estou pensando como faço pra não sentir tanta dor. Mas do que é que tô sentindo, eu sinto falta de amor comigo mesmo. Não sei, pois cheguei no meu limite. É tanta coisa ao mesmo tempo que deixa minha alma triste. Sem sentido, não vejo mais sentido na existência. Os remédios não adiantam, não aliviam minha carência. Muitos me acham jovem pra estar sofrendo desse jeito. Com uma corda no pescoço só enxergam os meus defeitos. Alívio pra muitos, tristeza pra poucos talvez. Estou falando, mas sinto que está chegando a minha vez. Não quero que me salvem, deixe que eu morra lentamente. Pendurado, enforcado com várias coisas na mente. Sonhos, objetivos que acabaram no meu velório. Olhei pra frente e vi um amontoado de corpos. Sem luz no fim do túnel, eu mesmo faço o meu fim. A depressão e o suicídio é o que resta pra mim. Talvez alguém se lembre quando for contar alguma história. Do contrário, serei apenas um suicida sem memória. Falar que deveria me enforcar, que era rápido, indolor, a melhor forma de se matar. Pouco a pouco estou perdendo o ar e todos os sentidos. A visão escurecida, lentamente eu estou indo. Dessa pra melhor ou pra pior, só Deus que sabe. Não posso voltar atrás porque agora infelizmente é tarde. Mesmo se pudesse, eu viveria sem sentido. Como nada, no meio do nada, sem motivo pra estar vivo. Estou perdendo a consciência, gradualmente eu não me sinto. Estou tendo convulsões, estou morrendo. Alívio, conseguir, não faço mais parte da humanidade. Não tenho mais preocupações, mulheres, filhos, amizades. Dívidas não pagas, amores falsos, traição. Injustiça, preconceito, eu não dou mais atenção. Descanso na gaveta gelada, trancada, amarga. Não preciso chorar por mim, pois minha vida está encerrada. Tanta gente chorando, mas aqui estou feliz. Eu cumpri minha palavra, eu fui pra onde eu queria ir. Quero descansar, mas não queria esperar. Eu queria ir embora, eu precisava me matar. Quem sabe Deus me perdoe pelo meu ato, pelo meu erro. Mas eu não tinha saída, se esgotaram todos os apelos. Se permitirem, eu juro que volto pra dar notícias. Olhe pra mim pela última vez antes da despedida.